prossegue na Buraquim e chama o controle, 1-1-9-8. 4-19-8, Serra Capital. 6-8. Pode ficar mais com o meu, cruzado, ingresso, porta próxima, cabeceira 97. Pode ficar mais com o meu, com limitações de volta pela norte? Gente, eu posso dar o Papa Romeu, eu acho que é mais comum. Dá pra gente autorizado, já se comprou a nós, e pode dar fora do solo. Já tomou o número 0 Brasil 139, só o tráfego está funcionando de buraquinho. Papa Romeu, 2192, deixa para 050. Corrige, deixa para 2000 pés, final 1092. Autorizado o SFC da pista, mas agora rapaz está ligado. Estabilizando 6314. Canais 6314, chame a torre, frequência 18, decimal 95. 94. Chamei 6327, livre do colégio 10, vento 1 do 10, grau de 149. Livre do colégio 6327. Tipo 041, confere pelos pontos, chame pronto no 09. Hoje tá bem, eu tô no Jabão. Sim, está no Jabão. Mantenha o teste de chegada. Esquece Bravo, desça para nível 050, que é legal, 090. Então, 920, desça para nível 060, que é legal, 092. Teste decolado, 241, chama controle, 119 do seu 8. 98, boa! Chamar 6327, contato radar na decolagem, subovia da EL para nível 240. Da EL para 240, 6327. Terra 9-2, eu deixo para nível 060, Canadá 9-0-2. Para 060, entrou em contato com o Vitor Charlie Mike, 2345, ele infelizmente já entrou em contato com o centro aqui, que está no ideal descida, mas que manda o cruzo 1853 do grupo Zulu Valente. Gente. Pronto. Chama solo no 201. Lembrando, 101. Aumentando o lugar solo, malandro, na vídeo colo, não entra na cabeceira 97, tipo Sikorsky 76. Abençoado, Sikorsky, solo. Do 4243, autorizando o cruzamento da pista 10 no ponto médio. Você pode estar cruzando. Vai reportar cruzando no ponto médio, Oscar Mike Romeu. 3104, levou. Grama 3104, chamando de Juliette. Antes da Juliette. Para 070, que é na 1012. O Casca Bravo deixa para 3000 pés, que é na 1012. Oscar Mike Romeu decolado, está mantendo 1000 pés na proa norte, solicita uma proa do litoral para subir o corredor até a Praia do Forte e regressar. Gente, é autorizado na proa do litoral para ingresso no Forte, mantendo 1000 pés, informa um tráfego que encontra-se no corredor Forte a 8 milhas. É o Charlie 150 mantendo 1 mil pés, ele encontrou-se na posição de 1 hora, 8 milhas. Autorizo o Romeu subir para 1500 pés. Ok. 1 hora, 8 milhas. Por nordeste de Salvador, no litoral, é um Charlie 150. Mantenha-se em condições visuais e informe quando avistar o mesmo. Romeu, vai informar quando avistar possibilidade de ascensão a 1500 pés. Antônio 192, chame torre 198, decimal 95. Antônio 192, eu escuto. Aguarde. São 3192, chame a torre 11895. Autorizado o pouso, pistão 0, adianto 120 graus, 139. Pouso, pistão 0, são 3192. 29135 da Azul. Terra na Vanda Vista. Azul 9135, ação identificação, voe na proa de ponto para interceptar a chegada, deixa para nível 050. Voe do ponto para interceptar a chegada, vai para 5 mil, 050, 935. Trole, Serra 90 Vista. Precisa Serra 90 Vista. Eu estou tendo serviço, é verdade. Continua a pressionação agora no pista livre, sem negar o 0 ou no 2. Só tem uma Norte, né? O East Coast é Bravo. A gente vai programar até BTA. Controle de Salvador, o 6327. É o Xané, 6327. Solicita o nível final 160 para Ariel. Guarde coordenação. A princípio eu recebo e mantenho a 160. Tá, aqui dentro o mantém 160 ou 240? Tudo mantém a 160, aguarde coordenação. 160 então, 6327. Mais 27.000, com 620. Fono 620, você para 3.000 pés, cancelado as restrições de altitude em TAP, PNH 1012. Para 3.000 pés, 1012, fono 620. Controle Oscar, Mike Romeo, na posição Interlagos, visual contra a frente. Frente, Oscar, Mike Romeo. PNH 321, na posição 14, para pushback. Conforme a rota do plano de voo. 5040 do transponder, controle 1119, destino a 80 com 6 a bordo. Tarde, Papa Romeu, Sierra, Lambda 2. Tarde, Papa Romeu, Sierra, Lambda 2. Eu continuo com a expressão olhando para o estalinho. Lambda 2. Minha saída é a curva, por gentileza. Momo código DCT. Lindo, isso, Salvador. É, nordeste de Salvador. Mantenha a descida para nível 050, para lá no 012. Depois será ideal de descida do 0, fazer uma linha 35 para o 050. Quem está hoje agora? 1118, destino 195, ajuste na 012. Baixa linha para 0029. Após a passagem do ATR, causa autorizado, puxa a passagem do ATR, liberar agora na Delta. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, chamei a Juliette. Desse jato, Autoriza a cruzar pela cabeça, pela pista 97 com o HT5. Fala, Montão, de Bravo. A retaguarda do tráfego na Cogi, estacionado no zero. Tipo Charlie 25, após está autorizado. Cruzamento do campo, hoje para 17, após a guarda. Confirma a retaguarda novamente sobre o voo do veterinário. Agora vai seguir. Passamos a última passagem, vai prosseguir para Fonte Nova, via litoral. Fonte, via litoral sul. Passaria 2230, está para a ponte de espera. Gente, passamos 2230, mantém a ponte de espera. Passará. De Coral, serviço radar encerrado. Chame o controle IEL na frequência 120, decimal 1. 120, bom trabalho, Adentro. Estabilizado NLS 90, agora 1620. 1620, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Solo Solo 54, liga direita, chama Solo 1201. Solo 1201, obrigado. Sobre Salvador, boa tarde, voo 620, sinal da 10, baixado e travado. Gente, voo 1620, para o tráfego à direita, se afastando do eixo da 10, tipo água rotativa. Autorizado pouso na pista 10, vento 1110 graus, 1119. Livre pouso da 10, voo 620, centro do tráfego. Dois em Vitax, que não pode estar de 2 9 1 3 6 2 4 está abandonando 140 para 5 Juliette, contorne o pátio Lima, Magna, Quebec, mantenha a posição e chame a torre 118, decimal 95 para cruzamento até PTA. A Magna, Quebec, torre. Fala, meu pão de abraço, vou chamar o controle em 119. Papa Romeu Sierra vem visito, Juliette, Pátio Uno, Lima, Magna, Quebec, mantenha a posição em torre 118, decimal 95. Pete, Juliette, Pátio Uno, Lima, Magna, Quebec, torre aguardo para cruzamento, a torre 145, Sierra da Bolívia. Pessoal, o Juliette só está me transmitindo para o 0125, ou seja. Acima. Autorizado para a Axe, está para a nossa parangua, você está ajudando o senhor. Passamos 2230 ali, mas tem cabeceira no jogo. Ele está tendo 2230. Salvador, boa tarde, com o 620. Fala, meu Deus, era o caminho do Juliette. 077. Pistona 7, vento 120 graus, 122. Passamos 2230, número de decolagem, pistona 0, vento 120 graus, 122. Vamos decolar, 770, inicial. Xanem 6321, boa tarde, está pronto. Sem Xanem 6321, mantém o ponto zero. Mantém o ponto zero. Proa do Fonte Nova, mantendo 500 pés, Tango Índia Bravo. Mantendo 500 pés, Tango Índia Bravo. Gente, Patá, Patá, seguiu vendo sequência. Utilizados em inglês, cidadão na Terra Azul, 4462. O 4462, chame a torre, 198, decimal 95. 2895, a torre, muito boa tarde, Azul, 4462. Controle parceria 2230, transfere. Terra Golf Oscar, mantenha-se em condições visuais no corredor forte, estiver parando 1.200 pés. Controle de Terra Golf Oscar, mantenha no meu corpo. Estão aqui, senhora. Controle parceria 2230. Autorizado o Tango Índia Brava, só no meu teste por 5 minutos. E o PS 5 minutos, tá aí, galera. Controle passarelo 2230, agora eleva na sua escuta. Passarelo 2230, saí da Arbor, e vai manter 3.000 pés, vigilância. Vai subir e manter 3.000, 2230. Até o Juliette Seabra, siga. Mantenha-se em condições visuais, reporte 2.0 milhas, até o Juliette Serra. Papá Romeu, Oscar Mike Romeu, reporte rotatória. Romeu, direção Interlagos, solicita a descida de Upeis. Upeis, reporte rotatória, Oscar Mike Romeu. Romeu. Senhor, passarei 2.230 hoje, de acordo com o peso, a gente compra o perfil da carta, pode subir. 2230, autorizado a ascensão nível de voo 180, está liberado da restrição de altitude na saída Arbor em Elefa. Certo, então a partir da presente está liberada a restrição de altitude para voar na proa de Elefa, é isso? Afirmo, voo Elefa. Certo, 2230. Salvador, 9135, pode prosseguir para 2.10? 61 no transponder, controle em 119, decimal 80, informação em curso no momento, Romeu. 60660, diálogo do plano de voo, me fala, atenção no 0, curva direita, Andael, Leda, Mote, autorizou no 01, base, autorizou 44, 2.4. 5061 no transponder, controle 119,8, para o chinelo, minha 355, atendimento correto, confirme o portal que se encontra. No 11. Ciência, me pronto no 1-1, com o desenhamento correto, o chinelo é 355. Índia, quando lá torre 118, decimal 195, ajuste 1002, bom voo. Ouça, já se encontra na Patal, cruzado em Nacional 97, já pega na cabeça da planta. Até o ponto de espera, Patio no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando a 012, bom voo. Avião é autonomia? Sim, a retaguarda do Golfo é livre táxi, até o ponto de espera, o voo voa. Salvador, boa tarde, 4402 e o Golfo. 4462, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 442. Salvador, 9135. É, passando agora 13.500. Vai ter mais um vetor para ser interceptado já? Formativo, azul. Ok. Pode ficar mais comigo, mantenha a rotatória, agora a autorização para final da 97. Mantendo a rotatória, aguardando a autorização, viu? Salvador, boa tarde, chegou na 966, ponto de espera da 90. Sim, chegou no 966, a linha e mantém a cabeceira no 0. Mantendo o 0, bom, 966. E aguarde, doutores, para interceptar o localizador. Ok. Sabe. Avião 9135, para interceptar o curso localizador, correr esquerda para o 1130. 1130 para interceptar o curso, é o 9135. Estava atrás do 6998, boa tarde. 1966, nível de decolagem, distância 0, vento 120 graus, 1 questões. Nível de decolagem, então 0, 19. 0 na área, Senai 6321, contato radar na decolagem, suba via Arbor para 360. Via Arbor para 360. Pega o quiosque, fechando a torre 18, decimal 95. 1895, pega o quiosque. Esquerda, saída Momo, Código, Nenim, via Peso 20, conforme roda do plano de voo. 5066 no transponder. Controle 119, decimal 80, informação em curso, Sierra. 5 fila Sierra já, avisado para a Petrolinha, nível 340, depois na cabeceira 10, com curva esquerda, Momo, Nenim. Após o Peso 20, transponder 5066. Isso fez isso aí, a 5198, para a senha 6314. Senha 6314, Momo, código DNI, a saída. Momo, código DNI, para a senha 6314. Chame pronto no 08, 6314 da venda. Até amanhã, obrigado. 5, sua aproximação, aguardando a autorização, só montar a sua esquerda, mantendo 3 milhas fora da cabeceira do 7. Tipo, a rota ativa, com o circuito que você tinha. Consciência e ajustar o tráfego no visual. 966, decolo 208, chama o controle em 119.8. 98, vou no 966. Patrão, Oscar Pataluz, conforme cuidado com o controle, mantém 3 mil pés e até o sistema controle correção. Chama o controle em 199.8, mantém 3 mil pés. Bom. Oscar Mike Romeu, continua. Tem um parágrafo 917 em condições? Afirmativo. Conselho para final da 917, agora autorização de curso, Oscar Mike Romeu. Romeu, conselho para final, aguardando autorização. Oscar Mike Romeu, só uma próxima na Constituição do 90, tipo André, tipo ATR-72, né, ajuda. Tá avistando o tráfego, vai cruzar após a passagem da via. 2230. Via Árvore, acionado 5040. Prossiga, passarita. Poderia coordenar direto com pista, senhorita? Autorizado conquista, passarei 2230. Obrigado. Controle, boa tarde, Bona 966. 966, contato radar na decolagem, suba via Pouca para o 370. Pouca 370, Bona 966. Serra Gulfiós, autorizado final 67, agora autorização de pouso. Autorizado final 67, agora dando autorização, Serra Gulfiós. Serra, mantenha corredores, reporte no corredor Interlagos. O azul 4205 é 300.060 para seus senhores. O 4265 deixa para 4000 pés QNH 19012. 4000, 4205. Visual com mesmo? Visual, terra gostosa. Prossiga, aeronave, chama controle. Autorizado o pulso, pista 7, pairado, cabeceira pairado, usando o número de 120 graus, 129, você pode avançar no controlado, acho que é mais comum. Romeu. Romeu, é possível a proa do destino para o Oscar Papagô? Vai, Oscar Papagô. Zona 35, na sala zona 1, livre à direita, acima do solo 201. Livre à direita, acima do solo 201, azul, avião 35. Tá na zona 55, ali mantém a cabeceira melhor? Mantém na 0, 179 a bordo, 3 horas e 20, Brasília. Confirme quem chamou o contrário do táxi? Foi o Gol 1732. Brasília, confirme o resto das informações. 179 a bordo, 3 horas e 20, alterna Brasília. Entre o taxi ao ponto zero, via Inter, quando lá, torre. O número 2, decimal 95, azul, 0, no 2, gol, gol. Entre no 0, no 2, 2, vai chamar a torre no ponto zero, gol, na 732, ponto abaixo. Ocean 6355 para o táxi com 115, 115 a bordo, alterna Galeão com 4 e 20. Ouvi só outra vez? 115, 115. Sim, entre no 5 de táxi ao ponto espera, parte 1 no Índia, quando lá, torre. 112, decimal 95, ajuste chama 0, no 2, bom voo. Sente via parte 1 no Índia, quando lá, 118, decimal 95, 102, ajuste, Ocean 6355. Azul 9135 na escuta. Azul 3. Sente quando lá no seu sinalizador quilo agora. Observar o sinalizador, o azul 9135. O 6918, após o DITAP, desce para 4000 pés, QNH 10012. Após o DITAP, desce para 4000, 10012, menor de 1. Boa tarde, o Golo 738, está no ponto de da 1-0. Gente, Golo 738, ali mantém a cabeça da 1-0. Gente, ali mantém a 1-0, Golo 738. Sul Telex Serra, Chame a Torre, 198, décima 9. Sul Telex Serra, 0907, decolada 1-9. Livre à direita, chama a correção, decolada 1-4, chama o controle em 1-9-8. Boa tarde. Por gentileza, poderia confirmar o nosso código de controle do voo 738? Voo 738, transporte 5062, Oceano. 5062, obrigado. Papai Romeu, Sala Voo Celso, temos a backtrack, a pista no site, até os vídeos da Náutica. Azul 4205, boa tarde. Azul 4205, está montado na cabeceira do motor, agora é uma utilização de decolagem. Agora a utilização de pouso quer levar 1-0-1-2, e o azul 4205. Guardado, 4205. Azul 698, cruzeiro visual para o tráfego. Azul 698, busca para 2007, Senegal 1-0-1-2, autorizado de 7-2, abismo 1-0, reporte habilidade. 2-3-1-2-3-1-2-3, 1-0-1-2. Por favor, poderia aproximar. 7-3-1, utilizando a colagem de estão, 1-0-0-0-0 graus, 1-2-2. Entrando a colagem 1-0, gol 1-7-3-2. Eu estou utilizando. 2-0-0, fora 3-7-0. Gol 1-9-6, sendo Recife 2-5-4-5, alterno 2-8-5. 2005-2008, no Borna 9-6-6. Sistema 6321, chama Recife 1-2, correção. 1-3325, alterno 2-6-0. 6325-2-6-0-6-6-2-1. Papa Golf, autorizado, se possível, 0-8-0, quando possível, estimar para pouso. Boa. Azul 4205, A de estado, luz de pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4-1. Livre, pause, 4205. Atenção, acabou de ser ela, visual o contrato na final 1-0. Afirmativo, visual o contrato na 1-0. 154 como número 2 para o salvador, que acabou de ser. Número 2 para o pouso, que acabou de ser. Se possível, agilizando, temos um tráfico na final 1-0, já abaixo no bolo. Afirmativo, irá agilizar por procedimento para 1-7. Algum dia bravo, controle? Logo mais zero. Ok, 360 pela esquerda, que você está. Torre, boa tarde, Júlio, 6-9-8. 6-9-8, continua a aproximação, agora por favor. 6-9-8. Azul 6-9-8, estamos atrás do Alexandre, tipo Alexix, ou Ailândia, iniciando a explora. 6-9-9. 7-3-2, chama o controle em 1-9-8. 7-9-8, grato, controlado. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-7-3-8, a rua Elefa, cruza 2-7. 1-7-3-8, contato radar, sobre a nível 360, especial do Elefa. Teste, eu poderia autorizar a presente para a Elefa? Cruza do Elefa, do 1-7-3-8. Gente, grato, Elefa, 1-7-3-8. Chama-se a 1-2-1-1. Preta, 1-2-1-1. Ok, Cima tá um de abraço, pro de bom fim. Vai apontar mais uma 360, Cima Quebec Serra. 6 já tá no Cima Quebec Serra, mantém esse zero, entrando na curta final do lance ali. Finalizador. Alfa, Cima 4. 1-8, Alistado, Livre Pouso, Pista na 0, Vento 1, 1 0 graus, 1 3 9. Livre Pouso, Pista na 0, 1 9 9. Guarda a cota, 3, 2, 3, 7. Controle autorizado para o Zop, para o 738. Copiar a saída, guarda. Guarda. Como é que é? Então, vai chamar o 97, agora a autorização do posto. Aguardar o autorização do posto. Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Conforme rota do plano de voo. 5070 do transponder. Controle 119, decimal 80. Juliette pro 09. Juliette pro 09, 09. 115, decolada 23, chama o controle, 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, chanel 355, boa tarde. Controle com 738. Consiga. Pode chamar o 100? Autorizado, repite 13325, altão 260. 3325, 260, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, a chanel 6355, decolada 32 da Dael Leda Motiva. Quando possível, solicita voa direto Motiva. É 6355, contato radar. Seu paramigo 360, inicialmente Luda. Gente, na presente voa Leda, sobe ao nível 360, a chanel 6355. Prossiga, temos de abraço. Informe na rotatória, estamos abertos. Chanel 6355, autorizada pelo de Motiva. Está presente, voa Motiva. Motiva, muito obrigado, Chanel 6355. Autorização com isso. 4-4-1-8, aguarde só um segundo de intercota, por gentileza. Salvador, gol 1-6-0, estamos na posição 5, formação Serra. Número 2, para copa, aguarde. Pushback, a senhora vai acertar 3-2-7. Salvador copiou o gol 9620. Gol 620, aguarde cópia. Ah, aguarde. Paulo Confio, você viu o teste ali do Nuno? Afirmo. Pisada no 08, aguardando o táxi. O 6304 do Oxfam. Chamada para o táxi, né? 6304. Patrulha 340 autorizado, decola da 1-0, curva à direita, saída Arbor Elefa, via Pesuru 21, conforme a rota do plano de voo. 5055 no transponder, controle 119.80. 340 para Confins, decolando da pista 1-0, rota conforme o plano, decola com curva direita na Arbor Elefa, depois da Pesuru 21. 5055, transponder, 19-8, controle, azul 4-1-1-8. Azul 418, cotejamento correto, chame pronto no 03. Valeu. Oscar Papagoso, controle. Oscar Papagoso, posição no Cerrado, 60 milhas oeste de Salvador. Para serviço de informação de tráfego e alerta, chame Recife em 13325, alterna 1260. A sua identificação via PONF 4010 QMH 902. Acionou PONF para 4022. Travei rotatória, Tango de Abravo. Tango de Abravo, chame a torre 1895. Grato, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Turma, passa a Tango de Abravo. Tango de Abravo, já avisou com a irmã? Aqui, o vento em Salvador 120 graus, 12 nós, tem de formar a condução. Bolsonaro 6314 para o táxi, 124 a bordo, Recife 35. Preocupe em alternativa nem autonomia. Recife alterna com 13:20. Para Patrulha Luísa, quando lá, 118-95, ajuste 1-0, 2-1-1. Ajuste agora 1-0, 1-2, no ponto de espera, 7895-63, 1-4, bota. Salvador Gol, 1-6-2-0, o senhor Lira foi bloqueado quando não respondeu, quando eu solicitei o pushback de acionamento, eu não recebi nada. O senhor vai aguardar para esse push, o 1-6-2-0. Estamos aguardando, pois vai. Zero, essa identificação via Mário, 050. Quanto é a chegada ainda com 3560? Chama 6355, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Tá, seu som funciona 3-4, vai ser isso. Viaga na retaguarda, estou autorizado por estiver estacionamento, chamaria para o táxi, 9620. Voo 969, copia? Copia, senhorita. Policial Salvador Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita, saída da Euleda Mótica. Defesa 10, Taubaté, conforme rota do plano de voo. 5105 no transponder, controle em 119, decimal 80. 360, Guarulhos, defesa 10, Taubaté. Da L da Morte, da subida 5105, transponder 198 controle. Você já não é só no 06, sendo pronto. Chamada pronta. Borg. Câmbio. Abraço. Uhul. Oito meia nove, em São José dos Campos. 1869, número 2, inicialmente para aproximação. 7 Serra, possível? Hotel Juliette Serra, pronto, transitando para 0125, é parte do João na Farol de Itapuã. Salvador 41 Noite Azul. Câmbio, estamos aqui no